Acabou, eu não aguento mais. Já chorei demais. Eu pedi, mas você não foi capaz, não foi capaz. Será que eu pedi demais? Enquanto você mente pra mim, eu dou o meu amor pra você e você. Você fosse você, não entendeu o quê? Te pedi que confiasse em mim, você não fez assim. Você fez foi mentir pra mim. Você teve coragem pra tal. Você me fez sentir muito mal. Você não é você.